Fala, Vera, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual o seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porções de e-mail aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo. Vamos com mais um Jurassic Combo, internet com o Zaqueu Calaveira, e hoje o elenco está de peso, bonito e gracioso. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou aqui sozinho, então o elenco é bonito mesmo, eu sou de peso, eu também sou gracioso. Não, quem dera. Está comigo aqui o Brunão. E aí, beleza? E Calaveira, próxima vez que você me mandar um vídeo pra me mostrar um fantasma de verdade, me mande um vídeo de verdade fantasma, me manda um cachorro lambendo a cara da mulher, não. Velho, eu vou sentar do teu lado, seu gordo, filha da puta, quando você for assistir o Evil Dead. Eu não vou assistir essa porra, que eu tenho medo. Você vai, que você vai amarrado. Eu não vou, né? Você vai, eu vou te... Eu só vou se eu ganhar ingresso. Que agora eu tô celebrity agora. Tá ruim as finanças, né? É. É o sinônimo, né? É... Tá comigo aqui também a Yasmin. Oi! Só isso, é sério. Fala pra caralho. Fala que nem uma trincheira. A pré-gravação todinha. Chega na hora de gravar ela. Oi? Eu não sei fazer frase de abertura dos seus bostos. Tá. Tá comigo também a Melina. Só eu que não tô com medo da morte do demônio nesse chat, meu Deus. Mas eu já falei, não é todo mundo que vai trabalhar debaixo do tiroteio. Você já tá acostumado, então... Tá acostumado a ver sangue, ver gente feia. Acorda, abre a porta de casa, pega o leite, desvia de 3 cadáveres, né? Porra. É normal, gente. Você mora onde, Melena? No Rio? Na zona leste de São Paulo. Olha aí, bicho. Ah... Tá escrito, né? Ela dá tá bem. Para tudo. A voz do Diogo confirmou direitinho. Ele falou, ah... Não, na verdade foi a voz assim, tipo... O que que significa Zona Leste de São Paulo? Não tem a menor ideia, tipo... Cara, tipo Morro do Alemão. Tipo Morro do Alemão. Sabe o Datena? Sabe Marcelo Rezende? Datena, sabe, eu tô ligado. Imagens! Imagens! Sim, imagens. Sim. É tipo aqui perto, assim, que ele vem fazer imagem. Olha! Você viu o parque? Sabe quando alaga? Sabe quando alaga? Ah, é lá. E depois de 45 minutos tentando ligar uma torradeira na porra do laptop dele, está conosco aqui agora o Diogo Braga, né, Diogo? Exatamente, com os seguintes dizeres que eu aprendi agora. Cabo USB é igual a cu, todo mundo tem e é igual. É verdade. É igual pra tudo, não faz a menor diferença... Porra, parece que tudo funciona, por isso que eu atrasei. O que aconteceu é o seguinte, o Diogo estava 40 minutos tentando ligar o leitor de livros pirata dele e tentando falar por ele, entendeu? Aí a gente escutava ele, mas ele não escutava a gente. Mas tá aí, né, Diogo? Bom, é a primeira vez que o Diogo grava, inclusive, o Jurassic Combo com a gente. Então, meu querido, isso aí, seja bem-vindo. E a casa é isso aí mesmo, e essa putaria toda. E vamos, né, sambar loucamente, como diz a Yasmin. Mas peraí. Cadê o Miotti? Ah, que se foda, o cara lá sabe do Miotti. Vamos falar. O cara mais bonito do programa não tá aqui. Ele é o único que não é casado, né, velho? Vai fazer o quê? Ah, ele não é casado, não, então não posso ter esse tipo de comentário que ele pode achar que eu tô dando em cima dele. Inclusive, o Miotti voltou com umas histórias muito bizarras lá de São Paulo, né? Agora faz sentido ele ter ido pra feira, né, cara? É, eu acho que ele meio que se arrependeu algumas coisas assim. Algumas experiências. Não, experiências não, mas ele recebeu algumas propostas que ele não gostou, não. Eu tô plugue anal, né? Cara, foi coisa. Envolvia anos. Eu só posso dizer. Você que está escutando Jurassic Combo, você já sabe que é o nosso programa de notícias ridículas e e-mails mais ridículos ainda. E agora eu vou ler o primeiro e-mail. Não, você tá maluco. Olha, antes de ler. Você tá louco, velho. Antes da gente começar a ler e-mail e de fazer palhaçada, a gente tem que escolher aqui o vencedor. Escolher não, que a gente já escolheu, né? A gente tem que falar aqui quem foi o vencedor da promoção do Blu-ray do Homem de Ferro que a gente fez no começo do mês, cara. Mas não é no final? Não, cara, não. Vamos fazer logo agora, já mata isso, velho. Não, mas vamos fazer no final. Ai, caralho. Tá bom, vai, escolhe então. Não, não, não escolhe, já tá aí, velho. Fala o nome do desgraçado e qual é a frase. Quem ganhou foi o... Escreve. Assim? Sem drama? Ai, é acerto, né? Que todo mundo é do MRG. Vai, meu filho, fala do jeito que você não, sabe. Porra, pera aí, tem que fazer um suspense, caralho. Assim do seco, cara. É porque o Calaveira não quer dar esse Blu-ray. Você não tá entendendo? É, eu não quero dar. Mas vai lá, Diogo, vai lá. Como é que você faz? Grita aí. Editor, essa frase solta pode funcionar em vários momentos desse programa. Ok, obrigado. Quero dar. Então quem ganhou foi o Bruno Santos 2013. Tá bom assim? Tá bom, tá valendo. E qual é a frase dele? Alguém lê aí. Com ele falando tudo errado e tudo? É. Então tá, abre aspas. Caralho, logo de uma vez. Não, arruma aí a frase, arruma, pode arrumar. Se eu fosse o Tony Stark. Vocês querem que eu leia? É isso? Gente, eu tenho que fazer vai, tudo. Vai, por favor, aqui. Bruno, vai. A frase do nosso querido Bruno Santos é o seguinte: se eu fosse o Tony Stark, Diogo, para de mexer essa merda na pauta, caralho. Velho, peraí, como é que derruba esse corno, velho? Se eu fosse o Tony Stark, pegaria com todo gosto a Nana Gouveia com a seguinte cantada: minha casa foi derrubada pelo mandarim que levou minha mulher, um verdadeiro desastre. Que tal se a gente fosse pra lá tirar umas fotos nos destroços? A cama tá inteirinha. Enfim, na verdade ele ganhou porque ele resolveu usar a Nana Gouveia, né, cara? Ele ganhou a frase, foi medíocre, a gente sabe. Não foi medíocre. Mas ele ganhou porque a foto é muito boa, cara. Ah, ele ganhou porque o nome dele é Bruno. E a gente sabe que quem manda nessa porra é o Brunão. Nossa, mas tá uma viadagem esses dois. Vocês estão percebendo, meninas? Eu vou ficar off aqui pra deixar mais à vontade. Vocês querem que a gente saia pra deixar mais espaço? Olha aí, fica com ciúme não. É pequeno, mas dá pra todo. Caralho, ficou muito ruim. É pequeno, meu programa da frase tá ótimo. Didi Braguinha, vocês sabem agora o que que significa, né? Águas Claras aqui, mora perto do Calaveira Danês. Que isso, moço? O que que tá a ver com isso? Tá a ver com isso, não. Pois é, então Bruno Santos, parabéns, ganhou aí o Blu-ray. E entre em contato com a gente para que a gente possa enviar o prêmio para você, tá bom, meu querido? Na verdade, lembrando que quem vai enviar o presente é os nossos queridos parceiros que ofereceram isso, a gente, Blu-ray, que isso. Né? Que é isso. O pessoal lá da Taverna do Ogro Encantado, isso. Nossos amigos. Mas enfim, o que é importante é que a loja do Ogro Encantado tem um outro DVD para dar pro pessoal, cara. É mesmo? Que? Qual? Ué, o último programa foi do quê? Ah, foi Top Secret. Isso, então tem um DVD do Top Secret aí pra gente fazer uma promoção. E o que que a gente vai inventar? Vamos fazer o seguinte, já que a gente tem um convidado que é muito criativo, sim. Vamos pedir pra ele inventar como é que o ouvinte do Jurassic Cast pode ganhar o DVD do Top Secret. Caralho, eu já sei e tô muito satisfeito de ter vindo assim daqui na minha cabeça agora. Então vai, fala. Então vai lá. A gente pode pedir desenhos ou tem que ser frases? Pode pedir desenho. Quem não souber desenhar, pode assim. Ó, você pode escrever uma frase, mas se você puser um desenho, você ganha um bônus. Isso. Tem mais chance. Exatamente. Então, você tem que me dizer de que maneira você ordenharia Rodrigo Calaveira. Nossa senhora! E lembrando que vacas tem tudo a ver com Top Secrets. Não, não, eu tô. Sério, eu tô. Não, achei ótimo. A criatividade tá excelente. É sério mesmo, vocês querem perguntar pra 200 mil ouvintes. Que eu posso participar? Pô. Você quer me ordenhar também, caralho? Olha. Ué, já estão se animando, hein? O que que você quer participar? Ah, você quer saber como é que... Ah, tá, não, participação pode não. Você já tá no... Você já, já. Você não ganha nada e não vai ganhar nada. Você só trabalha que nem uma condenada, que nem todos nós. Isso. Então tá bom, vai lá, essas porra que o Bruno chama pra participar, não dá nisso. Então você vai botar, eu não sei, eu não acredito que eu vou repetir isso. Mas você vai mandar uma frase ou um desenho de como você me ordenharia. Cara, isso, eu tô com muito medo legal, dos desenhos, cara, que vão aparecer. Excelente, velho. Vou chamar o Diogo toda vez, cara. Gente, é porque isso aqui não é um hangout, mas se tiver a cara da Márcia agora que eu falei assim, vai. Ela me olhou com a cara de velho, que, pra que isso? Eu com a cara desse jeito, ela me olhou com a cara assim, onde é que vocês querem chegar assim? Vocês estão se vendendo por tão pouco, né, cara? A minha mulher perguntando se pode participar. Não, filha, você não pode participar. Ela pode participar, ela só não vai ganhar. Você pode, o Bruno tá falando que você pode participar e você pode pagar. Então tá, chega de show off, chega de me sacanear. Então é isso aí, e se vocês quiserem curtir com a minha cara curta, Diogo Braga está fudido na próxima vez que eu encontrar com ele. Olha aí. E ó, é ao vivo. Para todos os ouvintes, em breve publicarei no Facebook, no Twitter do Jurassic Cast, nem o meu, é do Jurassic Cast, o endereço completo de Didi Braguinha. Então se você é um maluco stalker e quer tocar fogo nele, a hora é agora. Vamos lá, notícias bizarras, Calaveira, começa aí, traz a sua... Pra variar, mais uma que envolve o nosso querido Miotti, né, Brunão? Brincadeira. Eu não tô sabendo de nada, cara. Miotti tá sempre no mundo bizarro, Miotti tá sempre aí falando nas coisas da internet. Uhum. Mulher se divorcia de marido por ter pênis de 5 centímetros. Acho mas justo. Mas como pode, né, velho? Quem falou acho justo aí? Foi tu, Melina? Foi. Aí, pessoal do Piruzinho Pequeno, não tem vez com a fuga. A gente vai criar cotas em faculdades pra gente ter acesso também. Exatamente. Uma mulher conhecida apenas como Zang, 52, jogou a toalha e pediu o divórcio do seu marido, alegando que a ferramenta dele não era bacana. Eu tô lendo isso aqui no R7, pessoal. Isso não é segredo nenhum dos lugares onde a gente tira as notícias. Eu tô lendo isso aqui no R7. O legal é que a notícia é tão vagabunda que a medida eles escrevem uma frase e botam uma propaganda. Vocês já perceberam? Ele tá assim, mulher, você quer pito, mais de 5 minutos. Tem 5 segundos. Aí embaixo, conheça a Ofélia Overdose. A boneca humana suprema. Eu vou ler tudo, hein, internéticos. Olha só como é que é o negócio aqui. Zank fez questão de dizer aos jornais que o pênis do marido tinha só 5 centímetros. E que por isso ele não conseguia satisfazê-la na cama. Cara, isso é impossível. Sério. Não é. Não é. Onde existe língua e dedo. Não, mas peraí, ô maluca, peraí, não é isso. Olha, parabéns, estamos indo para um caminho bom. O cara não fechava das putaria, cara. Não, mas peraí, 5 centímetros isso não existe, cara, não é possível. Brunão, peraí. Peraí, maluca, peraí. Tu já ouviu o efeito Mario Bros? O efeito Mario Bros é o cogumelo. Quando começa a fase, vai pequenininho, mas no meio dela, tu vai crescendo. Não, mas o pior é que é verdade, cara. Outro dia não, faz um tempo já, eu vi um vídeo daquele maluco, daquele... Como é o nome dele? Aquele radialista americano. Ótimo. Ele tem um programa de rádio, volta e meia na internet ele bota os vídeos, né? E ele tava fazendo uma competição... É o Howard Stern? É o Howard Stern. Sim, Howard Stern, ele mesmo. Do esse filme, maluco, muito bom. Ele fez uma competição e tinha um vídeo dessa porra. Tinha. Ah, eu vi que o menor, uma competição assim, os menores pintos dos Estados Unidos. Tinha uns negativos até, né? Tinha, velho. Tinha uns caras que tinham uma mangina, velho. Sério. Que loucura. Mas como assim? O cara era muito gordo, é isso? Não. Gosto era ganhou, paciente. Inclusive, era magro, velho. Não, o cara só tinha o pau pequeno mesmo. Pau pequeno não, micro, mas infelizmente isso existe. Isso é uma doença congênita, não é uma doença, mas é uma formação que chama micropênis. Inclusive, eu tenho uma história muito boa com relação a isso. Um amigo do meu irmão... Ah, sempre amigo, né? É, não, eu sabia que ia rolar essa piadinha, mas eu vou contar porque a história é muito boa. Uhum. Amigo do Fala meu... aí, seu amigo, a gente vai entender. Ele ia servir o exército. Aí ele tava lá fazendo aquela inspeção lá com o exército, faz aquela viadagem. Pra mim, aquilo ali é só pra ficar manjando pinto de homem. Aí ele tirou a roupa, o cara, ah, todo mundo tira a roupa e tal, não sei o que, vamos lá pra inspeção. Aí chega o coronel, né, muito, muito heterossexual e tudo, vira e falou assim, ó, o negócio é o seguinte... Três tipos de homens não podem servir no exército brasileiro. Aqueles que têm só um ovo, aqueles... Não sei por que ele falou isso, mas enfim. Aqueles que têm só um ovo, aqueles que têm micropênis e quem tem pé chato. Qualquer um desses três pode sair fora. Aí chegou um cara e começou a juntar as roupas e sair. Aí o cara, é isso aí, né? Micropênis, né? Isso eu não imaginava, aquela micropênis. Não, não, é, que isso? Eu só tenho um ovo e tal. Ah, você tem cara de que tem micropênis no meio do exército, velho. Você tinha um micropênis? Essa, não, eu não sei. O cara lá falou que o cara saiu todo envergonhado e tal, mas parecia que ele era, tinha, porque ele tinha um testículo só. Agora, porra, você conseguiu transformar o fato de ter um testículo numa coisa menos interessante do que ter um pau pequeno. Gente, eu não queria ser tão agressivo assim, mas eu colei o link aí do vídeo. Ah, não. Vamos ver mesmo. Não, eu só tinha visto já. Não, meu, mas vejam de novo, que é sempre bom ter uma opinião feminina, né? Vou olhar aqui. Cara, lá na erótica tinha aquela cinta. Meu Deus! Podia comprar uma daquela. E aí? Velho, olha o gordo, velho. E o gordo, ele tá tipo assim, caralho, eu tô abafando porque eu tenho um pênis menos um. Pois é, mas é micro pênis, né, velho? Não, isso aí eu acho que já é uma... Mangina já, velho. É mangina, velho. Olha lá, mangina. Caralho, parece calaveira. De óculos. Só porque usa óculos. Caralho, não parece? Tô mentindo? Parece, velho. Caralho! Parece muito. Ele foi o ganhador. Parece o caralho, menina. Vai merda, pare. Caralho, não sabemos, mas que parece. Inclusive, parece. O caralho também parece. Aí, aí, falou amizade de 20 anos. Cara, rapidão. Voltando à notícia aí. Será que... Cara, caralho, eu não tenho cara do cara que tem um micropênis, porra, vá merda. Velho, olha só. Tirando o fato de ser o calaveira, é, o cara... Vai começar a vamos tomar no cu, hein? Não, mas agora voltando pra notícia, sério, será que o cara não tinha um problema? Será que o cara não tinha realmente um micropênis? Cara, será que é um transformista tentando trapacear? Pelo que eu tô vendo, ele não tinha só um problema, porque esse um problema dele com certeza se transformou em milhares de problemas psicológicos na vida dele. Pois é, verdade. Cara, não, isso é inaceitável, cara, pra mim. O quê? Tem um pau de 5 centímetros? É muito grande, cara. Sacanagem. Não, o cara não tem pau nenhum, cara. Olha só, o cara tem 5 centímetros só de pinto. Ele tem que fazer xixi sentado, velho. Não, mas olha só, vamos entrar num consenso aqui. Fazer xixi sentado é muito melhor. Não. Vamos falar com todos os machismos de depende de quando. O Diogo fala isso porque não é a única opção na vida dele. Quando ele tá num show, velho, que os banheiros é tudo cagado e mijado, ele tem que ficar numa posição extremamente constrangedora que se assemelha a um sapo de cócoras pra tentar fazer xixi. É, você, isso que ele fala. A gente tem que ficar tipo Homem-Aranha, assim, pra conseguir fazer xixi. E sem encostar nas paredes do banheiro. Eu adoro fazer xixi em pé. Se eu fosse mulher, eu faria xixi em pé e iria me sujar toda. Tô não, mas tem uns negocinho que você acopla, assim, pra mulher fazer xixi em pé. Você já viu? Já. É tipo um papelãozinho. Funil. Ah, é o da funil. Aí. O Flaveira tá muito por dentro, cara. Esse cara é ele, com certeza. O cara parece canudo pra fazer xixi em pé. Que porra é essa, cara? Velho, pera aí. Deixa eu pegar aqui no Google Maps até que eu endereço desse viado. Pegar aqui. Vou falar, tô falando sério. Água, sei. People, people. People, people. Agora olha só, termina de ler a notícia aí, ô revoltado. Eu não, as meninas estão me zoando. Coitado, não, mais, não. O cara tem pau pequeno, não abusa mais dele, não. Olha, metrô. Metrô. Um daqueles ali da beira. Fica marcando lá que já ele paga bobeira lá, que vai levar o Bruninho pra passear. Metrô. Daqui a pouco eu vou anotar, vou ver o nome do prédio. Eu acho massa que o Calaveira, ele tem certeza que esse programa é ao vivo, velho. People, people. vai, termina de ler a matéria. Desiludida a mulher aqui, a Melina aqui, desiludida não sabia dos atributos do marido antes do casamento, porque o casal havia decidido fazer sexo somente após a cerimônia. Tá isso? Olha aí. É nóis. Ele escondeu o jogo. Isso. É, um cara que propõe fazer sexo só depois do casamento tem uma coisa muito errada aí, minha amiga. Não, mas o que eu acho interessante é o seguinte, que ele fala assim, o marido ficou revoltado e disse que ele não transava com ela porque a mulher gostava de fazer sexo de madrugada e ele de manhã. Velho, lascar, velho. Que isso não é. Isso não é. Não é, mas peraí. Desculpa, né? Peraí, eu concordo que isso não é desculpa, mas isso é a realidade. Eu sou um cara da manhã. É verdade. Eu sou um cara da manhã, maluco. A noite, tipo, porra, a noite pra mim eu faço esforço. Mas de manhã pra mim, maluco. É, pô, vambora. Tem que ser de madrugada. Eu passo o dia inteiro trabalhando, cara. Eu não achei o cara dormir. Não, tá? Não me chame, velho. Quem me acordar cedo pra fazer qualquer coisa, mesmo que seja pra atrasar, vai apanhar. Ah, eu falo isso porque ninguém nunca te acordou com um boquete. Não sei, né, da sua vida. Pegou! Mas você sabe por que eu nunca acordaram? Não, vá tomar no cu, meu irmão. Esses três aí se juntaram pra me fuder. Ah, merda, pô. Na minha casa, tomar no cu. Também não falei mais merda nenhuma, não. Foda-se. Mas te fuder é a única coisa que dá prazer, porque com esse pau negativo aí. Não tem mais nenhum prazer na vida. He blazed a trail across the room and this is what he said. He said the money. Prostituta morre durante sexo e ressuscita no caixão, velho. Como? Caralho! Cara, uma prostituta do Zimbábue ressuscitou no caixão depois de ter sido declarada morta num quarto de hotel. A mulher desmaiou enquanto tinha relações sexuais com um de seus clientes, mas acordou mais tarde quando, para seu espanto, estava sendo colocada dentro de um caixão. O drama deu-se no Manor Hotel, em Bulawayo, a segunda maior cidade do Zimbábue. Apesar de só hoje ter chegado aos jornais, sucedeu no início da semana passada. A mulher acordou ao ser posta no caixão de metal por dois policiais, tendo começado a gritar: "Vocês querem matar-me!" Os gritos da ressuscitada fizeram com que o grupo de transeuntes que assistia à deslocação do corpo fugisse. Foi como um caralho, filme. As pessoas corriam em direções diferentes. Foi um incidente assustador, porque todos nós estávamos convencidos que ela tinha morrido, disse um dos policiais. E aí começam os mitos, né, cara? Isso, que zumbis estão chegando, etc, né? Cara, eu tô vendo aqui umas imagens do Zimbábue, tirando toda a tristeza, óbvio. Eles têm uma nota de 50 milhões. Não pode ser verdade. 100 bilhões a nota, 100 bilhões. Eu não tô nem aí, vai falando aí que eu tô, que eu não vou falar mais nada, não. Ah, ficou... Ficou magoadinho. Ficou magoadinho porque filmaram você lá no cara, né? Não, Calaveira. Oi. Tu pegava uma prostituta zumbi? Pegava? Não, nunca quis ficar nem com a Melina, nem com a Yasmin. A bicha, aquela bicha vingativa, sabe? Aquela chamada. Eu falei que veio zoar. Ai, eu ficava falando que eu tenho pau pequeno. Vai se fuder. O cara tá ressentidaço. Ressentido, é porque deve ser verdade. Se a pessoa se preocupar muito, sabe que tem um pequeno. Pois é, verdade, não, bem. Escuta aqui, Ruiva, tu vai ficar me zoando? Tu foi na Erótica Fair com a gente, eu tenho um vídeo teu gravado, tá? É. A bicha é má mesmo, né? A bicha é vingativa. É o Cartman, cara. Não, vamos lá, vai, brincadeiras à parte. Prostituta morre durante sexo e ressuscita no caixão. Velho, que porra de mundo é esse, né, cara? Cara, sabe, eu tô espantadaço aqui, Rodrigo, que a bandeira do Zimbábue tem um pombo. Pro país ter um pombo como animal maior. Merda. Caralho, cara. Ressuscitar no caixão, tranquilo, porra. Porra, tá ótimo, cara. Não é? Pois é. Caralho. E a nota é de quanto? A nota mais baixa é de quanto, Diogo? Cara, eu tô vendo aqui 50 milhões? Cara, não pode ser verdade isso, cara. Não pode ser verdade. Cara, e é dólar, assim, tipo, é o dólar zimbabuano, sei lá. Não pode ser verdade. Ah, pode sim, cara. Hoje em dia, ainda mais na África aí, pô. Outro dia a gente tava conversando com um amigo nosso que é de fora, aí o cara tava zoando o real. falando que o real é tipo nota de banco imobiliário. Ah, pois é, eu já dizia os Simpsons que o nosso dinheiro é o dinheiro mais gay do mundo, né? Mas vem cá, onde é que vocês viram que é o dinheiro lá de tipo 50 bilhões, 50 milhões? Escreve Zimbábue e bota Google Imagens. Apareceu uma porrada de nota. 50 milhões, 100 milhões. Esse é um dinheiro muito valorizado, né, cara? Isso deve ser tipo aquele Eurotrip, já viu o Eurotrip? Eles vão pra Europa Oriental. Isso, maconheiro essa porra. Não, cara, é bom pra caralho, assiste. Isso é legal, isso é divertido. É engraçado, é divertidíssimo. A gente vai gravar um programa sobre ele um dia. Ele é divertidíssimo, ele é muito engraçado. Aí os caras vão pra sem querer, eles param na Europa Oriental. Tipo assim, é tipo o Losvaquia da vida, entendeu? Parabéns, professor de geografia. Aí eles ficam lá nesse lugar e eles falam assim: porra, quanto dinheiro a gente tem? E, cara, nós temos $1.53. Cara, o que a gente pode comprar com isso? Corta a cena, os bichos estão no hotel, 7 estrelas. Isso. Velho, vai comendo lagosta, rodo, com $1. Aí o bicho, eu adoro essa diferença cambial. Não, e é muito bom que aí ele chega assim, aí tem tipo uns 20 caras servindo eles assim. Isso. E aí vem um metre assim, e aí um dos caras que tá viajando ali, tá comendo bom e do melhor, pega assim uma moeda de um centavo americano e joga assim pro cara. Aí o cara pega assim, ele vira pro outro que tá atrás dele: eu vou abrir o meu próprio hotel. Tapa na cara do chefe dele assim, pá, eu vou abrir meu próprio hotel. E sai com um centavo, velho. E vai embora, velho. É muito bom. É muito bom. E então, agora vem a pergunta. Se no Zimbábue o dinheiro vale tudo isso, quanto será que cobra uma prostituta dessas? Olha aí, que ressuscita, que você é mais foda. Pra ninguém se preocupar se ela morreu ou não, de verdade. Pois é. A gente pode saber agora. Yasmin, Melina, quanto cobra? Só passa dinheiro, cara. Nela, só. Só sente o cheiro. Cara, mas ela pode. Eu gosto. Eu gosto da Yasmin porque ela fala assim, na cara dura, curto mesmo. Daí. Ela investe na piada, né? Ela é piada. Vocês sabem por que que a prostituta morreu no trabalho? Deve ser por causa do pau de 5 centímetros, né? A gente já sabe quem tava com ela, então. Ele não falou na notícia por que ela morreu? Foi lá. Os gritos... tá legal que os gritos da ressuscitada fizeram com que o corpo de transeúntes... Que um grupo de transeúntes que assistia a deslocação do corpo fugisse. Claro. Eu ia sair correndo também, Walking Dead. Walking Dead de Zimbábue. Cara, mas assim, eu ia fugir. As prostitutas estão se levantando. Caralho, ia ter sido irado, cara. Cara, e tenho certeza de que esse caso com certeza foi parar numa aldeia que não tem contato com o exterior. E hoje eles têm certeza que existem zumbis, assim. Certo. Aqui não tá dizendo a notícia, mas na minha opinião, se fosse pra dar um chute, pra mim, ela tipo morreu e a gonorreia criou vida sozinha e foi embora. Caralho, será que os vírus que ela tem ressuscitaram ela? Certeza, na África? Certeza. Eu acho que ela virou, tipo assim, ela morreu, a gonorreia virou e falou assim, cansei dessa merda. Aí tá indo embora. Pra mim, caiu uma garrafa de Coca-Cola na cabeça dela e aí ela acordou. Como assim, cara? Nossa, não pegaram a referência, não? Que referência. Não. Essa referência é tão velha. Calma. Ninguém entendeu, tá ligado, né? Eu entendi, porque eu sou eu velha. Entendi. Melina entendeu porque a gente é pra caralho. Pera aí, eu não entendi, então... Tá fazendo de graça. Quantos anos tu tem, Diogo? Porra, caiu uma Coca-Cola, garrafa de Coca-Cola. Deuses devem estar loucos, lembra daquele cara? Ah, caralho, sim. Pior, com a porra mais... da Coca-Cola enfiada no rabo até o final. Do mundo pra jogar no buraco lá. Nossa, que é o seu Madruga da África, né? É. O que ele ficava falando assim. Ficava falando assim, né? Parece que tava com a conexão ruim. Caralho, esse filme ele consegue ser o filme mais irritante. Ele pior do que Ernest. Pior do que não, Ernest. Não é pior sei, que Ernest, não cara. Chega, não. Cara, nada é pior do que Ernest. Nada é pior do que Ernest. Nada! Nada é pior nem que nem teu pinto pequeno, Calaveira. Não sei, tô perguntando. A notícia aqui é chocante pra qualquer um, mas tem a notícia fake, obviamente. Que Silvio Santos estará nu na Playboy. Não, não, né? Não, não. Você tá lendo errado, animal. Lê de novo aí. Ah, esse é o título da matéria, não é? Não, isso aí é pra chamar a atenção lá do do negócio, ah, cara. Peraí, deixa eu fazer. Lê aí, lê aí. Porra, a matéria é essa, cara. Não, velho, apesar de ser dono, ô Mobral do caralho, a de bafo. Mas aí não é o título da. Tá, então vou ler a matéria. Então, isso, lê a matéria, pronto. Mas tem que dar uma manchete, porra. A gente, nós somos jornalistas, cara. Ok, ok. Então, vamos lá. Vai, lê aí. Eu medo que bagunça, vai. Aqui, ó, a matéria diz o seguinte: apesar de ser. Deixa eu refazer de uma forma melhor. Tá muito borocochô. Tira esse ovo de codorna da boca, mano. Sabe o que aconteceu? Eu nasci assim. É que igual que é que igual que é que é que é que é que é de pilha na boca aí, vai. Tira o pau do caveira da boca e lê. Peraí, me dá um palito pro Jack. Cara, esse programa tá incrível, velho. Sério. Eu vou morrer. Eu vou morrer. O que mais me chocou nessa matéria que a gente vai botar aqui, vai botar em pauta, é o fato de que o homem, vamos dizer, mais bem sucedido do Brasil. Concordo. É peludão. E mesmo peladão, usa corrente de ouro. Porra, isso quer dizer o quê? É, e os peitinhos dele, olha os peitinhos dele. Peitinho faz parte da idade. Isso. Mas tá durinho pela idade dele. Olha aí. Mas olha só, apesar de ser dono, tá aqui na matéria, né? Apesar de ser dono da grande fortuna, Silvio Santos, de 82 anos, afirmou que posaria nu se ganhasse R$1 por revista vendida. Segundo a coluna, outro canal da Folha Jornal de São Paulo, de sábado o apresentador bateu um papo inusitado sobre o ensaio nu com ex-paniquete Ariane Estelé na gravação de seu programa. Olha que bacana, cara. Cara, o Silvio Santos, ele é um cara que a gente tem que respeitar muito ele, né, velho? Cara, aí, vou dizer, o cara, ele deve ter um pau gigante. Ele não tá aí à toa. O Silvio Santos deve ter uma pica majestosa. O sucesso do ser humano está imediatamente relacionado ao tamanho de seu membro. Ah, é? Porra, eu... Por isso que o Jurassicast não sai dos 3 mil ouvintes. Calaveira. Calaveira aí. Você tá ressuscitando uma piada de 2 anos atrás, tá mudando só o... É verdade. Caralho. É porque quando a gente começou, a piada era de que quem tinha o pinto pequeno era o Miote, entendeu? Os 5 primeiros programas, se você escutar, é a única piada que a gente conta, que o Miote tinha o pinto pequeno. Agora mudou, agora é o Calaveira. E ano que vem vai ser eu, então vai, vai, é. Calaveira. Sempre tem alguém que bota pra baixo. Não tem cara que tem o pau pequeno mesmo. Não, mas olha só, presta atenção. Sua mãe não reclama, não. Eita, aí. Começou a baixar. Tava casos de família daqui a pouco. Vai, Cristina. Poxa. Mas olha só, presta atenção. Só existe uma frase no mundo que é irrefutável. Você não tem como questionar essa parada. Em qualquer situação, em qualquer esfera social, em qualquer momento, a pessoa que tem um pau gigante, ela está safa com essa frase. Mas o meu pau é gigante. Se a pessoa vira pra você e fala assim: pô, cara, tu matou minha prima. Pô, cara, mas eu tenho um pau gigante. Aí o cara vai virar e falar assim: pô, é mesmo, tá perdoado. Perdoado. Se você ganhou, você tá no trabalho e você ganhou uma promoção na frente de uma outra pessoa que era muito mais qualificada do que você. O cara vem: porra, cara, por que que tu deu a promoção pro cara? O cara não tem nem qualificação, eu tô cheio de qualificação aqui. Pô, cara, o cara tem um pau gigante. Eu acho que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se a pessoa tiver um pau gigante e não souber usar o pau gigante, não adianta de nada. Mas olha só, o pau gigante... Não, mas a fama usar... o precede, velho. É lógico. O pau gigante... E tá todo mundo entendendo que a Yasmin sofre com problemas de centímetro, né? Vamos definir aqui, o que é um pau gigante pra você? Cara, pra mim o pau gigante é o cara que faz tipo Charlie Chaplin. Pega o pau e sai rodando assim, sabe? Deixa eu falar um negócio. Fala. Não, é o Calaveira. Fala, tem o pau pequeno. Ah, ah, ah, vai. Não, mas tipo, grande assim, tipo, vai, tubo de batata Pringles, gigante. Olha aí, olha aí. É tipo, grande. Eu acho que isso é grande, é grande. Isso não, espera. É maior que um batata Pringles? Tubo de batata Pringles, minha filha, isso já não é gigante, isso já é anomalia. Não, mas falou que tem o maior pau do. Só grande. Que é aquele, o Kid Bengala, é gigante. Não, mas tem um maluco, porque o pau do mundo é brasileiro, é do sul. O cara tem 23 mole, 30 é caralhada duro. Nossa, meu, sai pô. Literalmente caralhada duro, né? É um tacape, cara. E fala, mulher, com isso daí. Nós temos um amigo em comum que ele gosta. O Viváqua. Isso não é segredo, porque ele fala o tempo todo. Eu nunca vi uma pessoa fazer, tipo, lobby do próprio pau. O Viváqua faz. Ele faz mesmo. E ele é desse jeito que o Diogo falou. Você vira e fala assim: caralho, viu, que merda que é o Cidade Gamer, velho. Ele vira e fala assim: velho, tem um pau gigantesco. Isso. Aí automaticamente a gente perdoa ele pelas merdas. Não, eu só não entendo porque ele faz tanta propaganda. Eu falei, velho, pega lá, merda, fotografa isso aí, bota no YouTube. Mas, porque... cara, mas esse é o lance. Se você tem um pau gigante, exponha o seu pênis. É verdade. O pau gigante tem que ser mostrado. Vamos ver. Yasmin e Melina, só pra isso que vocês duas estão aqui mesmo. Bacana. Duas mulheres, homens falando de pau. Isso. É, um pau gigantesco faria diferença pra vocês duas? Você tá muito preocupado com isso porque você tem realmente algum problema com o tamanho, velho. Porque não é possível não, você estar perguntando tanto isso. Mas não, eu tô perguntando. Ai, caralho. Não sou eu. Eles estão afirmando que o pauzão gigantesco é bacana. Vocês são mulheres, vocês Melina, são... Melina, mas olha só, Melina, você tem que entender uma coisa. Pau do homem é igual ao monitor do computador. Quanto maior, melhor. Ficou muito gay isso, mas... Ficou. Dá pra entender, assim, tipo... Então, vamos lá. Meninas, é de verdade? Isso aí é um pau gigantesco? Faz diferença? Machuca pra caralho. Não, não dá, não. Se eu vejo uma batata Pringles na minha frente, eu saio correndo. É, porque, tipo, às vezes eu quero montar em cima do meu namorado, com todo respeito, viu, amor? Eu tô revelando a nossa vida sexual. Aí dói, assim, tipo, no meu bucho. Aí eu não consigo ficar muito tempo numa posição só. Velho, que velho, que coisa estranha. Obrigado pela oportunidade. Escreve que a Yasmin falou agora, né? Você e o Brunão, cara, velho, você tem que ir embora daqui, cara. Porra! Eu já tô comendo chocolate aqui, velho. Se você estivesse rolando no skinny. Descobrimos aqui nesse momento que a Melina tem medo de pau gigante e que a Yasmin tem um pau gigante dentro de casa. Beleza. Então. Hell yeah! Flórida pode voltar a permitir a prática de arremesso de anões. Voltar, eu gostei porque é voltar a permitir. Quer dizer que isso daí, alguma época, já foi permitido nesse lugar. Não, mas aí, isso é uma parada que tem até referência no Senhor dos Anéis, maluco. Isso era foda. Fala, é verdade, não arremesso. O arremesso de anão era um esporte, maluco. Um deputado da Flórida tem um projeto de lei que pretende fazer voltar à legalidade a prática de arremesso de anão no estado, que baniu as competições e as atividades recreativas com a modalidade em outubro de 89. Aí tem um anão aqui. Cara, olha a foto da notícia. Vocês já viram a foto da notícia? Clica aí, ele tá super feliz, cara. Eu só vejo pessoas felizes nessa foto. Olha a felicidade, né? Desse anão, velho. Ele tá realizado. Cara, e você tá com esse anão aonde? Tem tipo um alvo assim pintado, acolchoadinho. Gente, olha só. Eu não sei se temos ouvintes desprivilegiados verticalmente, mas, pessoas, cara, pequenas. Essa notícia fez a minha semana. Cara, essa foto fez a minha semana. Cara, porque eu ri tanto dessa porra. Olha a cara de realizado desse anão. Do anão, velho. Ele ganhou na loteria esse anão. Gente, velho. Não, e o argumento do cara. O argumento do cara. Perfeito, velho. Cara, o cara disse. O Rich Workman, que é o cara que provavelmente está apoiando isso, ele acredita que a proibição diminui as oportunidades de trabalho para os anões. Isso. Puta que pariu. Caralho, o circo tá acabando, cara. Né? Tá caralho. Circo. Olha só, no circo que se tem mais anão. Anões. No só circo, tem anão agora tem no Gugu. Anão. É arremessando anão e no Gugu. Gente. No Gugu, gente, não. Gente, tem um vídeo dessa merda. Olha só, clica no vídeo aí. Link aí no chat, olha só. É o melhor, cara. Tem um anão vestido de super-homem nessa porra, cara. Só posso pintar de azul que eu vou apaixonar. pra nego tacar o cara, velho, dentro do bar. O cara pega o anão igual um saco de batata, velho. Um país que tem uma liberdade dessa, cara, é um país rico, cara. Eu já contei aqui que eu já sofri bullying de anão. Ah, eu também sofri. Ah, é foda, é foda. É sério? Você já sofreu mesmo? Certo, sofri. Ah, caralho. Isso eu me ligo já. É verdade, quando? Quando não, mano? Sério? Tinha um moleque no nosso colégio que ele era um anão, mas ele era um anão agressivo, ele era o chefe da gangue, maluco. Olha aí, tipo, cara, eu tô achando que isso é coisa de anão, né? Velho. Você estudou aqui em Brasília, Diogo? Não, eu estudei no Rio, pô. Ah, os anões são mais agressivos, eles usam armas. Sério. Os anões são mais agressivos porque eles usam armas. Mas ele te dava cabeçada, o Diogo? Cara, ele me ameaçava e baixava minha moral absurdamente, eu me afastava. Cara, eu, anão, aqui, o que me fazia sofrer bullying, ele era do mesmo colégio que eu e eu era diretor. Eu era filho da diretora, filho da minha mãe era diretora. Tu é o Cartman, cara, tu é o Cartman. Não, na época eu era magrinho. Aí o anão, tipo assim, ele ficava com raiva, invejinha, aí ele ficava me dando cabeçada, velho. Caralho, Ari. Saía correndo atrás de mim. Velho, ele tinha uma cabeça, parecia o Rock Dennis. Ele ficava tipo um bode dando cabeçada isso, em você. Isso, eu correndo, chorando, e ele, corre, gordo, tipo, me dando cabeçada. O anão tá me dando cabeçada. Eu fiquei com medo, com fobia de anão por muitos anos por causa desse filho da puta. Até morreu esse escroto. Anão maldito dos infernos. Caralho, cara, para. Ah, eu não, mas ele ficou com fobia, cara. Tu não podia ir nos lugares que via anão que isso, ficava... Isso, eu ficava morrendo de medo, anão, velho. O anão me batendo, eu era criança, porra. O anão ia sofrer terror psicológico, eu não podia conversar com meus amiguinhos que o anão vinha me tirar onda com a minha... Mas ele era criança ou ele era um adulto que se vestava? Não, ele era adolescente, ele era tipo... Ele sabe quem ele lembra? Parecia muito, não é sacanagem? O Tyrion do Game of Thrones. Porra, o Tyrion é foda. Sério? Ele parecia, caralho, ele só tinha cabeça maior. Aí ele ficava assim, filhinho da mamãe, e bum, dava umas cabeçadas velho, mas ele tinha uma cabeça muito dura. Mas eu não entendi, ele era... Teu colega de colégio ou ele era funcionário? Ele era colégio, ele era adolescente. Só que, só que ele era repetente pra caralho. Calaveira só se curou desse negócio de anão quando ele pegou uma anã, não foi, Calaveira? Foi, eu apertei os peitos de uma anã, mas foi sem querer. Como assim? Bebendo água até engasguei. Não, foi o seguinte. Como é que aperta o peito de alguém sem querer, cara? Eu vou explicar. Eu achava que era o interruptor. Não. Eu tava num show aqui em Brasília, era o show. Você lembra qual era o show, Bruno? Contei qual era o show. Eu acho que era algum show de asa de águia. Sim, era show pra música baiana. Parabéns. Isso, aí eu era muito tímido, não tinha coragem de chegar nas meninas e tal. E eu, tipo, fiz. Como é que eu vou? Eu reuni toda a minha coragem que eu tinha nos meus altos 13 anos, sei lá, 12, 13 anos, sei lá, uma coisa assim. E fui tentar chegar na garota. Só que tava aquele tumulto, aquele empurra, escuro pra caralho, não enxerguei direito. E eu fui, e eu passei a mão pra frente, mas eu queria, tipo, apertar a cintura de uma pessoa. E passou uma anã. A cintura de uma pessoa bate nos peitos de uma anã. Eu dei uma fofada nos peitos. A sorte é que a Nana me deu umas porradas, mas a Nana ficou assim: que é isso? Que absurdo! Pega nos meus feitos! Aí eu, tipo, pô. É muito insólito essa história, cara. Aí eu virei pra Nana e falei assim: não, desculpa, porque eu fui sem querer, eu queria pegar sua cintura. E a Nana, isso é absurdo! Aí a Nana, tipo, me olhou, acho que ela me achou massa, porque ela. Que absurdo, mas. Vem cá, pô, gatinho! Ela, eu disse, pô, mas você podia ter chegado diferente. Eu falei: não, foi sem querer, eu não vi. Eu falei: o pessoal tá empurrando e tal. Peitão maneiro. Peitão maneiro. Mas pegou? Cara, foi uma fofada mesmo. Mas não, foi... você pegou ela? Não, você é doido? Que porra, pegar? Ah, que isso, cara, mas tem que cumprir o objetivo. Cara, eu, pra mim, é experiência, assim. É currículo, né? Se tivesse oportunidade, eu ia amarradaço, assim. Mas, ô, Calaveira, você não pediu, você não falou desculpa, assim. Não. Você falou assim: você me perdoa? Foi! Isso mesmo, eu olhei pra cara. Que jeito, velho. A Ana, tipo, chorando e tal. Não sei quem é, chorando. Chorando, velho. Você não. Apertou com força, então. Não, meu filho, dela. Ana, o peito dela fora, cara. Eu jurava que era a cintura de uma mulher. Eu jurava, por Deus, que era a cintura. Aí eu fui meter a mão e, tipo, na hora que eu apertei, eu, tipo, deu uma puxada. Eu apertei e eu tava tão, assim, nervoso, que quando eu vi que era um peito, ao invés de eu abrir a mão e tirar, não, eu, tipo, apertei e puxei a mão. Aí eu vim puxando o peito junto. Até fazer aquele, tipo, no bico. Nossa. Mano, vocês já levaram uma fofada sem querer, assim? Sem querer mesmo, na moral. Já levaram? Não sei se foi sem querer, né? O tempo todo, vai? Assim. Vocês já brincaram de gato Mia? Já. Ah. Aí é o objetivo da brincadeira é esse. É a pois é, eu não tô entendendo o sem querer da história aí. É. Aí ele ficava me coisando numa parede, assim. Aí eu, ai, sai, para. Aí ele, aí eu, nossa, tá bom, né, filho da puta. Tira a mão daí. Aí não, pronto. Peraí. Repete, por favor, pra eles pararem. Repete pra eu imaginar de uma outra maneira agora. Peraí. Eu largava logo a mãozada na cara e torcia os mamilos e dizia macacuva. Macacuva? É um negócio cearense. Quando você torce o mamilo de alguém, você tem que falar macacuva. E depois fala que eu moro mal. Não, na boa, peraí. O cara apertava os teus peitos. Para. Aí, em troca, você dava um tapa na cara dele e apertava o mamilo dele? É. Se eu aperto os peitos da mulher, ela, em troca, aperta o mamilo. Se eu me dar um tapa na cara, são os meus dois fetiches favoritos. Tá querendo tosar. Mas teve uma vez que eu tava na piscina, que era tipo corrida. Não, não era corrida, era esses jogos de pegar na piscina. Ceará tá ficando muito jogo... melhor também. Aí, tipo, eu era pra pegar na pessoa. Aí eu puxei o short do cara, assim, né? O short dele veio com tudo. Só que todo homem usa sunga por debaixo, né? Quer dizer, não sei. Alguns. Meus amigos usavam. Aí o cara ficou puto, porque eu tirei o short dele e arranhei a perna dele todinha, né? Porque eu sempre fui uma pessoa com unhas. Aí eu peguei, filho da puta! Ah! Aí pronto, aí eu saí correndo, nadando assim. Aí ele, ah, é? Aí é? Aí pronto, aí na oportunidade que ele teve, ele agarrou assim, aí foi, saiu meu sutiã, meus peitos foram tudo pra fora. Foi uma tarde que ninguém esqueceu. Continua com essa história, continua. Peraí, rapaz. Não, continua, continua, conta essa história de novo, vai, continua. Yeah, aí saiu por fora como? Eu quero detalhes, vai. Descreve melhor, Não, mas... tava friado, tava frio. Antes da gente ler os e-mails, queria agradecer a todo mundo que mandou e-mail. A gente selecionou só alguns aqui, mas a gente quer agradecer a todo mundo que mandou e-mail, todo mundo que tem comentado no site, todo mundo que tem visto nossos vídeos, né, Calaveira? Sim, os novos vídeos, a cozinha do Tchaka, muito bom. Isso, pô. E vamos ler alguns e-mails aí, né, Calaveira? Peraí que eu tô obsejando. Isso, vamos ler os e-mails, exatamente. Interessantérrimos, inclusive, diga-se passagem. Vou começar pelo primeiro aqui. Boa noite, Jurássicos. Meu nome é Yuri Clayton, tenho 29 anos e sou economiário. Eu o quê? Pois é. Presta concurso público, esse vagabundo. Presta concurso público e não quer falar. Aí fica inventando esses nomezinhos. Pois é. Estou em Brasília há pouco mais de um mês, vindo de São Paulo. Dia 17 de março, fui ao evento do D30 RPG. E enquanto eu jogava Rastro de Cthulhu, eu não sei Cthulhu. Falar isso. Muito bom, João. Fomos atrapalhados por um gordo que queria sortear alguns brindes. E fez um baita merchan do podcast, dizendo para que quem não ouvia podcast começasse a ouvir apenas o Jurassic Cast. Vida Fiction Corporation. E porventura fui um dos sorteados ganhando a camiseta da Tyrell Corporation. Saí do evento com o nome do podcast ecoando na cabeça. Na segunda-feira, se não me engano, fiz o download do podcast sobre os Trapalhões, sobre Superbad, e após ouvir a voz da Yasmin, ai meu Deus, decidi ouvir desde o primeiro episódio. Fiquei inicialmente desapontado. Só agora. Fiquei inicialmente desapontado por não estar nesse episódio, mas logo o desapontamento foi passando e desandei a ouvir outros episódios. Por enquanto parei no episódio 13 e passei a ouvir os Jurassic Combos, os quais já terminei, perdi. Enfim, ele fez a maratona aí. Disse que graças a gente conheceu filmes como Aperta o Cinto, Piloto Sumiu, O Jovem Frankenstein, Superbad. Muito bom, Jovem Frankenstein. O Mágico de Oroz e tal. Ele disse que se emocionou com o nosso episódio do Rock e sugeriu a gente fazer um programa sobre o Doutor Zhivago. O nosso querido Yuri aí fez uma maratona do Jurassic Cast aí, mandou um forte abraço a todos nós, disse que um dia quer encontrar a gente para tomar uma cerveja, enfim. Eu sou o Lucas de Souza Fecchio, estudante do curso de técnico de mecatrônica Guarulhos. Esse vai morrer virgem. Envie este e-mail para expressar em palavras a felicidade. Olha aí, eu quero que o Diogo Braga, que estava em dia, inclusive, neste dia, eu quero que ele leia muito, eu quero que ele escute muito bem esse e-mail. Oh. Envie este e-mail para expressar em palavras a felicidade que tive em encontrar o Calaveira e o Miote na FENAC, no dia que o MRG estava lá assinando o livro do Afonso. Puta que pariu, caralho, que foda maluco. A minha cabeça explodiu. Eu fiquei tão feliz que só consegui lembrar de pedir para tirar foto, que segue em anexo, e esqueci de pedir o autógrafo. Sério, caras, escuto vocês há mais ou menos um ano. Quase todos os dias escuto seu podcast. Alguns mais de uma vez, pois não tem nenhum que eu achei ruim ou chato. Já paguei muito mico no ônibus e no metrô rindo sozinho que nem um maluco. E um fã muito feliz por ter encontrado vocês. Muito obrigado mesmo. Continuem com ótimo trabalho, animando os meus dias e de muitas pessoas. Abraços. E uma pergunta por que o Brunão não foi. Ele vai responder já já. O bom que eu encontrei o Diogo lá nessa merda, eu tinha jogado água no meu colo inteiro, cara. Eu fiz a merda, agora eu vou brincar com a palhaçada. Eu tava com um copo todo preto de água, molhado. Aí eu encontrei o Diogo, ele, ei, Rodrigo, tudo bom? Ok, Calaveira, tudo bom? Então eu falei, Diogo, assim, eu fiquei sabendo que você veio, como é que eu tô? Ele olhou sério, o Diogo é um pamonha. Ele olhou sério pra mim e falou assim, você é porra, velho? mas porra, velho. Falei, Diogo, nem que eu tivesse um balde no lugar do seu. Mas eu sabia onde você tava, meu amigo. Eu não duvidava nada. Você podia ter ido participar, sei lá, de uma chuva de neve, alguma merda dessa com um nome bizarro. Chuva de neve? Que isso, velho? Eu sei lá, o nome que eu inventei, sei lá, o nome que devem ter inventado pra quando alguém fica tomando banho de porra. Ah, só pra dizer, ele perguntou por que eu não fui. Eu não fui porque eu sou o único que trabalha. Ele não deixou, entendeu? Ele não foi porque a esposa dele não deixou. E o Bruno é uma mulherzinha. É lógico. Isso. Essa desculpa de que eu trabalho, sustento a família, isso não cola com ninguém. Cara, foi sábado. Eu fui também, eu trabalho, pô. Viu? Mas você mora em São Paulo, porra. Se você não trabalha na faxina ou em telemarketing, você não tem nada que fazer sábado no seu trabalho. É. A Melina trabalha na faxina do telemarketing. O Miote chegou pra mim e falou: ah, a gente vai pra Erótico, por que, é que tu não vem aqui pra São Paulo? Aí eu, pode ser, mas a passagem de ônibus é muito cara. Ou a passagem de puta que pariu. Avião. Aí ele, não, vem de ônibus. Aí eu, pode ser mesmo, né? Aí eu tava no meu trabalho, aí eu cheguei, levantei a cabeça do computador, né? Eu falei, chefe, quanto tempo é daqui pra São Paulo? Aí ele, tu tá querendo faltar uma semana, é sua rapariga, porque é uns 5 dias. Aí eu, porra! Que isso, cara? De Fortaleza pra São Paulo? Não, é 2 dias e meio. Aí era 2 dias e meio pra ir, aí 2 dias e meio pra voltar. Aí fazia uns 5 dias. Cara. Que nada, pega um atestado aí de uma conjuntivite e vai. É foda, já mas... perguntei pra ele. Ó, não põe isso não, que eu uso essas daí no meu trabalho, hein? E todo mundo do The Office escuta. Olha a balaca da Zona Leste falando. Caros dinossauros, já escuto podcasts em geral há um certo tempo. No entanto, devido ao trabalho e aos estudos, ainda não tinha conseguido tempo para ouvir o JurassicCast. Mas devido a uma gripe forte que me afastou da labuta, pude dedicar um tempo para ouvir o tão falado podcast que todos me diziam para ouvir. Pois bem, decidi começar ouvindo sobre os Caçadores da Arca Perdida. E logo depois do filme... Cara. E logo depois ouvi sobre rock. Sempre fui fã do filme e o mesmo me inspirou muito. No entanto, sempre me dava uma certa tristeza por me achar muito diferente do rock. Ao ouvir o podcast, estava passando por maus bocados, problemas de saúde no trabalho, não tinha motivação na faculdade. Até tipo que ele fala que eu te escuto da madrugada, né? E evitava até os amigos. Mas quando eu vi vocês falando... rapidão. O e-mail é mó triste, o jogo tá rachando o velho. Não, o Diego com o cara escreve, o cara parece, sei lá, um poeta, mas na época de Machado assim, tipo... Passei por maus bocados pelas tielas da rua. Tipo, caralho, cara. Muito bom. O cara vem no meu programa pra zoar os meus ouvintes, velho. Não, a mas, gente pô, tem 10 ouvintes e o cara vem zoar, velho. Tu acha que o nível lá é melhor, porra? Eu tô zoando. Na verdade é um elogio, eu tô achando maneiro. O cara todo passa por maus bocados, sabe? Uma porrada de adjetivo. Coitado, coisa. Cara. Só porque ele falou maus bocados. Mas ele chega no médico, né? O médico. E aí, tá tudo bem? Não, doutor, estou passando por maus bocados. Sim, senhor Machado. Senhor Noronha, né? Senhor Noronha. Ai, pode prosseguir, feita a opção. Cara, até perdi. Cacete do meio. Ambos canhotos? Ambos canhotos. Ambos numa situação que não desejaria estar ganhando um salário muito ruim. Eu também pratiquei artes marciais por 5 anos, mas desisti por causa da vida. Caralho. Porra, tá passando essa bobeira pra mim. Pronto, era o que eu precisava. Me levantei e falei: as coisas vão mudar. Tá na hora de socar o Apolo. E voltei a frequentar as aulas na faculdade. Consegui melhorar de cargo no emprego. E agora eu sou chefe de um restaurante. E até encontrei uma Adrian pra mim. Tudo isso em menos de 2 semanas. Caralho! Porra, caralho, meu irmão! O bicho foi saindo esmurrando os outros, fazendo prova. E aí, quer fuder? Eu de seu pai, né? Tipo... É, tipo, frenético. Ele fazendo prova, batendo no chefe dele. Tipo, ganhando de cargo. Tudo ao mesmo tempo, sacou? Sabe? Porque eu pareço muito louca. Bem, por fim, enfim, eu estimei como prova de afeto e carinho pelo seu trabalho. E para mostrar que o que foi dito no programa não foi em vão. Vocês, Jurassic Cast mudando vidas, cara. É, cara, o Jurassic Cast é assim, velho. É tipo bagulho de macumba, né, cara? Porque é tipo, muda sua vida em 2 semanas. Isso. Jurassic Cast muda sua vida em 2 semanas. Sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Que esse já é o milésimo e-mail que a gente manda, que a gente recebe assim: vocês mudaram a nossa vida. A nossa vida continua a mesma merda. Não dá. Cara, eu mudei só a minha vida. Eu falei, cara, eu queria ter mudado também. Em duas semanas, cara. Tipo, a mulher sentando no pau dele, frenética, assim, ele fazendo prova, ganhando promoção, sabe? Assim, tudo ao mesmo tempo. Com extrema consideração, seu fã José Augusto. PS. José Augusto, sério? Cantor? José Augusto. Cantou. PS. Mês que vem volta a praticar artes marciais. E não vai dar mais porrada por aí, olha só. É. Volta não, porque foi assim que ele terminou de praticar que ele começou a viver na vida, não foi não? Se ele voltar, vai ficar tudo cagado de novo. Eu não sei, eu sei. Ela fala bonitinho, engraçado. Ela fala gostosinho. O problema é que só fala merda. Zé Augusto é o cantor daquela música do Barriga de Aluguel, né, não, Diogo? Coração, diz pra mim, por que é que eu fico sempre desse jeito? Coração, não faz assim. Você se apaixone, a dor é no meu peito. Olha! Você foi se entregar, se na verdade eu só queria uma aventura. Porque você não para de sonhar, é um desejo e nada mais. É um desejo e nada mais. E agora o que é que eu faço pra esquecer tanta doçura? Tô pensando em você, Calaveira. Isso ainda vai virar loucura. Desse lado aqui. Opa, não é justo entrar na minha vida. Não, certo, não deixar saída. Não é não. Agora aguenta, coração, já que inventou essa paixão. Eu te falei que eu tinha medo. Amar não é nenhum brinquedo. Agora aguenta, coração. Você Você não tem mais salvação. Você apronta. Esquece que eu sou você seu. Sou eu. Eita danoso, cara. Cara, é o próximo Luan e Vanessa, né? Ah, é, falta fazer a dancinha. Luan e Vanessa é foda. Luan e Vanessa é foda. E Vanessa, ou então Simone e Jairzinho. Uma noite de verão. Numa praia. Eu ia cantar no meu quarto. 9, 7 4 semanas. 4 semanas. 7 semanas. Eu emendei com atestado. Ai, caraca. Tá bom, gente? Tá ótimo. É ótimo. Estão todos ótimos os áudios. E você está belíssima nessa foto. Ah, obrigada, gente. Ah. Ah, mas todo mundo tá pondo desenho. Rola um women. Bromance? Como é que é a expressão pra mulheres? Lésbica. Rola um velcro entre elas duas, então você não. Ah, beleza. É maneiro. Vou ficar aqui vendo, então. Eu me acabo quando a gente acaba de gravar, porque eu imagino aquelas duas conversando assim ainda. Mas tu é um cara bom, eu acho que em 3 minutos eu tô pronto já. Vai embora. Caralho, bicho! And that moon is the only light we see. Tá difícil. Ei, o Miotti mostrou o que eu fiz do Tá Difícil? Não. Mostrou. Ele colocou lá no Face. No Face, caralho. Isso tá virando uma febre, cara. Facebook já virou. Não, esse termo. No Face. Ah, no Face. Ah, no Face. Cara, joga no Face. Pô, eu não consigo, cara. Todo mundo que fala, eu... É sério, que é Face. Eu prefiro Twitter. Meu Twitter tá morrendo, né? Então, vamos de Face. Twitter tá morrendo, é nada, cara. O Twitter tá tranquilão. Você é um boatão, porra. Não é, eu tenho 107 fãs e eu não tweeto porra nenhuma. Aí, viu? É porque todo mundo tem esperança que ela comece a tweetar as fotos dela pelada. Olha aí. Doce ilusão, né? Ei, cara, mas tem um esquema no Skype que você tira a roupa ganha acesso. Gente, no Skype não, né? Por favor. É. No Skype, mas peraí, vamos abrir essa chamada agora. Não por isso, como é que tem um vídeo aqui? Ó, você acabou de ganhar mais um fã no Twitter, tá? 108. É sério mesmo, Jasmine, que tu vai começar a ficar pelada pra ter follows? Lógico que não, mas é pra ganhar dinheiro. E não. Ficou muito errado o que eu falei. Eu ainda tô processando aqui. Eu não tô nem ouvindo o que vocês estão falando. No final, vocês vão ver. No final dessa conversa, ela vai chegar pra Milena e falar assim, ei, Milena, bora? Umas duas aqui. É, com duas assim dá mais acesso, você sabe? Super dá. Super dá. Caraca, faz um hangout logo, pô. Chama o Vocês não querem tirar a roupa pra gente botar no Jurassic Cast lá no canal? Da audiência do cara. Vai bater o Jovem Nerd, vai bater o MRG, vai dizer nossa, todo mundo. Estou sambando. Aí você fica sambando loucamente. É o cara da sociedade nua. Outro dia o Torinho mandou uma. Eu não sei porquê, eu não entendo muito, mas ele deu uma tweetada com, sei lá, tipo, falando assim: ah, comi um amendoim crocante. É, ele é. Um link embaixo. Aí eu falei, porra, vai ter uma foto foda de um mega amendoim crocante. Aí cliquei, redirecionou pro Facebook dele com a mesma frase. Eu comi um amendoim crocante. caralho, qual é o seu objetivo, filha da puta? Além de flodar e pulpo, né? Ligou no negócio que dizia que o tourinho tava comendo um amendoim crocante. O quão foda isso podia ser? Porra. Que é muito bom, que eu vi um meme outro dia, o cara, tipo assim, escreveu no Facebook: vou beber água, já volto. Aí ele escreveu. E olha aí embaixo, o cara escreveu: oh, meu Deus, o mundo precisa saber disso. Aí o cara photoshopou, aí botou tipo assim a frase: vou beber água, já volto. Um avião passando na frente da praia. Estou bebendo água. O outdoor gigantesco assim, bicho, estou bebendo água, já volto. Cara, é muito bom mesmo. Oh, meu Deus, o mundo precisa saber disso. Ah, olha só, é montagem. Não me sinto, tá? Então mais não vai, a gente não vai ler a matéria, não. É montagem? É montagem. Ah, é? É. Ah, mas fizeram uma bela montagem, porque botaram até o esperma do cara lá, pô. Pois é, mas é montagem. Eu sabia que o esperma não borbulhava. Nunca vi isso. Botaram até umas bolinhas lá no negócio. É nesse nível, tio. É aqui o negócio é. Faz o seguinte, Yasmin: você pega, dá uma esporrada e dá uma esfregada que cria bolinha. Deixa eu só saber onde é que eu tô pisando. É, não, mas é isso mesmo, velho. Então, ele vai fingir que a internet caiu. O Didi vai fingir que a internet caiu, vai sair de fininho. Vocês têm alguma referência? Tipo, quantos anos vocês têm? Só pra eu saber o que, que eu posso falar de merda? Ah, tudo. Sou tudo velha. Ah, fala tu. Aquela. Não, é perguntar a idade é foda, mas vocês são maiores de 18, né? 22! Yes! Tempo. Tá, não, beleza, só pra saber. Só... A cara da. A voz da Melina foi ótima. Agora, tem tempo. Vamos lá, criança, já aquecemos, já estamos todos prontos. Olha só, é o Diogo, já que você nunca gravou com a gente este quadro, cara, as notícias você passou pra ele, né, Bruno? Só que viu. Ele tá compartilhado aí na pauta. Beleza, então, as notícias são essas, mas não tem ordem. Tá bom? E também não precisa ser só essa. Se você lembrar de alguma, por exemplo, às vezes a gente clica no link, aí a gente. Eu tô lendo uma notícia. A notícia que eu abri tá linkada a uma notícia mais engraçada. Se você quiser ler essa notícia, fica à vontade. Entendi. Entendeu? Então a proposta do quadro é ser bem. Bem é como se a gente estivesse realmente num bar, entendeu? Uhum. E lendo notícia. A gente tá na praça e cada um tá com um jornal, igual o Casal Alberto. Beleza. Caralho, parabéns. Eu sou Alexandre Frota, de Batman, de Robin. Melhor definição ever. Eu pegaria Yasmin usando infalível. Eu tive um péssimo dia e vou ver uma garota sorrir. E ver uma garota sorrir sempre me faz melhorar. Então você pode sorrir pra mim? Ah, aí ganhou. Isso aí é muito amizade e pouco samba no pé. Não é. Muito friendzone. Ficou fofinho. Isso é muito friendzone. E a Yasmin, ela se derrete por cada merda, cara. Nem com esse cara assim: ah, você é linda. Ela: oh, ele falou que eu sou linda. Fácil. Cara, quando você tem um namorado que bate na sua bunda e diz: eita, tá batida, hein? Aí toda parte que fala pra ele, caralho. Eu tô tentando trazer isso pra um lado positivo, assim. Eu só ouvi: o seu namorado te bate, é isso? Maria da Penha, ele bate na minha bunda e fala que tá batidinha. Velho. Quer dizer que eu não tenho bunda. E não tem bunda ou que tem bunda? Que eu não tenho bunda, que está abatida. É, eu colei uma foto no chat do Skype. Por favor, clique nessa foto. É da bunda da Yasmin? Não. Pô, você tem foto dela aí? Ah, eu tenho. Posso liberar, Yasmin? Vai, libera aí. É de people coming back. Olha só, e a promoção do DVD do Top Secret que a gente vai fazer, quem vai inventar alguma coisa vai ser na hora, vai ser o Diogo. Pronto, tá resolvido. Beleza. Olha, o Diogo é bom de Sônia Braga, então ele vai resolver aqui na hora. Ah, eu queria perguntar isso, eu sempre esqueço. Que viadagem é essa de Sônia Braga, Diogo? Ah, eu não escuto o programa. Sônia Braga é o nome de uma banda que a gente... Se eu não escuto aquela merda, como ele não escuta essa? Então... Eu não escutei já uma vez. Ele sabe o que é o Sônia Braga. Não, eu sei, eu só não sei porque que é recorrente. Porque o Sônia Braga. Por que não Nana Gouveia? É isso que ele quer saber. É porque o Sônia Braga era o nome de uma banda que eu tive, cara. Que era Sônia Braga. É mesmo? Eu não sei cantar, é nítido isso. Vocês programam, você sabe que eu não sei cantar. É, mas uma vez eu pedi pros amigos, falei, cara, eu queria muito fazer parte de uma banda. Era o Roberto, Feijão e outras pessoas e tal. Aí, tipo, nego, sério, mas porra, cantar o quê? Eu falei, foda-se, eu vou inventar uma merda qualquer, uma letra escrota aqui. Só precisa de alguém que toque e cante comigo como se fosse maneiro. Parece que eu quero fazer parte do Jurassic Cast. É, a diferença é que a Yasmin mandou uma foto dos peitos dela, então. Não! É mentira. Mentira. Eu falo isso com seriedade e todo mundo fala assim, sério? Cada um. É. Aí teve um cara uma vez que eu sustentei, eu falei, é sério, cara? E tipo, tem como ver? É Chico Fiante. Vai direto, porra. Tira logo essa meia da boca e fala logo. Olha só, eu tô fazendo a fórmula do Frajola, que faz sucesso antes. Vamos lá. É, isso se chama Sibilar. Aqui na Alta Águas Claras se chama copiar descaradamente. Tá. Cara, eu tenho uma história que aconteceu aqui em Brasília de peito também, cara. Ah, a gente tava num. Eu cheguei, né? Não conhecia ninguém, foi um evento e tal. É, só pessoas relacionadas ao trabalho da minha cunhada e tal, não sei o quê. É, e aí eu não conheci ninguém. Sentei na mesa com eles, comecei a bater papo e tal, não sei o quê. Até que chegou uma senhora mais velha, devia ter seus 50, quase 60 anos, que trabalhava lá com elas e. Porra, chegou com o marido, ela chegou na frente. Ah, ela deu a volta, essa aqui é a fulana. Eu tava sentado, sabe aquela situação que tu não sabe se tu senta ou se tu levanta pra cumprimentar? Sei. Aí eu, porra, fiquei nessa, eu falei, ah, quer saber, eu vou apertar a mão. Mas eu parei no meio do caminho, estiquei a mão, cara. A minha mão adentrou o vestido dela e fez um fó. Nossa. E aí? Não, eu sentei em choque. A mesa destruiu. Metade da mesa se destruiu pros lados de riso. A mulher foi embora. Você era chefe da sua mulher, né? Cara, eu não tenho a menor ideia. Não vou citar nomes. Mas a partir daquele momento eu fiquei sendo conhecido como Diogo Fon Braga. É Diogo Fon. Tem um dado importante. A menina, ela é cantora profissional. Caralho, canta, Milena, pelo amor de Deus. Que Milena? Milena! Mortal Kombat. And the land is young.